será pronto para decolagem, missão 10. Missão 3399, inicialmente a linha mantém, missão 10. A linha é manter, missão 10, 3399. Nove, autorizada a linha de decolar pistão 10, vento 1, 10 graus, 5 nós. Autorizada a decolar 10, 3399. São 3399, decolado 248, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, bom dia, muito obrigado, 3399. Bom dia, TAN 3399, passando 2000, Dial Leda. 99, firma tinha 360, vigilante. Subindo para 360, 3399. Gol no 897, passa 170, chama o centro 1251, interna 3325. 1-3-3-2-5 ao centro, 1-8-1-7, obrigado, bom dia. vigilância desse matinho 3000 chegando a Mari. Ajuste 1014. Passa nível 130, chama o centro em 1251, alterna 1335. 1251, não copiou alternada. 3325. Alternada 3325, 3399. 3.000 chamaram no LOC, por isso que entrou em fogo. E complete final LS, torre 1 no 895. 895, por favor. Boa. Bom dia, 01, tem que uniforme, no localizador. Gente, Whisky Yankee Uniforme, continue na final da 1-0. Vai modificar as regras para pouso na 1-7 ou pouso na 1-0 mesmo? Quando visual, vai modificar e prosseguir para o 1-7 ali. Gente, reporte para o cancelamento do plano e modificação para a regra de voo. O esquema é tango, o ajuste no momento é padrão. O vento 90 graus com 5 nós. E 90 com 5, ajuste padrão, esquerda de fora. Visual propõe prosseguir a base para 1-7, Whisky Yankee Uniforme. Gente, o Whisky Yankee Uniforme, plano modificado ao 09, abandone a final da 1-0 com curva à esquerda e chame na final da 1-7. Chama lá na final da 1-7, o esquerdo de volta. Que uniforme pouso autorizado na 1-7, o vento é 90 graus com 5 nós. Ok, autorizado pouso 1-7, o esquerdo de uniforme. Yankee uniforme no solo aos 1-2. Autorizado o backtrack. O senhor vai para onde a galera está? Está livre o táxi pela pista 1-7 até IBTA. Whisky Yankee uniforme, boa noite.